Aleluia, Espírito Santo. Xiriandalabas, Xiriandalabas. Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos o teu nome. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Glorificado seja o teu santo nome, Jesus. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós queremos entregar ao Senhor esta manhã, este tempo. Queremos que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Ministra as nossas vidas nesta manhã, Jesus. Senhor, nos ensina. Nos ensina algo novo. Senhor, muda nossa mente nesta manhã. Muda o nosso coração. Senhor, nos muda a nossa visão nesta manhã. Muda a nossa visão. Nos traz, Pai, um novo entendimento. Nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Nesta manhã nós precisamos ser curados pelo Senhor. Nós precisamos que a Tua palavra venha entrar no nosso coração. Venha curar o nosso espírito, a nossa alma. Senhor, nós precisamos que o Senhor se manifeste em nós. Que o Senhor se manifeste. Nesta manhã nós queremos, nós não queremos sair daqui da maneira com que nós entramos, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos abrir o nosso coração, queremos colocar a nossa vida como uma folha em branco para que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, falar aquilo que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos quebrar toda a resistência que há dentro do nosso coração. Senhor, queremos lançar fora toda a rejeição que há na nossa mente, na nossa alma, a respeito daquilo que o Senhor tem a falar conosco. Espírito Santo, eu te dou total liberdade para agir e se mover aqui. Em nome de Jesus, que a minha vida ela não seja uma barreira para que o Senhor venha agir nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, toma as minhas mãos, os meus pés. Toma os meus lábios nesta manhã, se apodera de mim. Assim como o Senhor se apoderou da vida de Davi no momento em que ele foi ungido por Samuel. Espírito Santo, se apodera de mim nessa manhã. Coloca brasas vivas nos meus lábios. Espírito Santo, enche o meu interior da sua vontade, da sua palavra, do seu querer. Em nome de Jesus. Que nada que está em mim venha atrapalhar esta manhã. Espírito Santo, vem, vem, vem neste lugar. Espírito Santo, vem, derrama, abre os céus e vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem Espírito Santo, vem, derrama algo novo, algo novo sobre nós, derrama algo novo, um vinho novo, um óleo fresco sobre nós nessa manhã, Senhor. Vem, Senhor, vem, Deus, vem curar os teus filhos, vem curar a tua igreja, vem curar a sua noiva nessa manhã. Vem, Senhor. Xiranalaba, Suryaderebalas. Xiranalaba, Banae. Uriandalaba, Sukiriandalaba, Naere. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos capítulo 11. O que nós queremos viver em Deus, meu irmão, o que você deseja viver na presença do Senhor? Talvez essa seja uma pergunta simples, mas não muito fácil de se responder. Se nós tivéssemos um coração de criança, talvez nós responderíamos essa pergunta com muito mais facilidade. Porque a criança, você pergunta o que você quer, ele já fala ali. Ele é espontâneo, ele fala, simples, puro. Então, às vezes, o que você quer viver em Deus? Talvez seja uma pergunta simples, mas não seja muito fácil de responder, porque ela está carregada de as nossas respostas, elas são carregadas de máscaras, de orgulho. Então, talvez essa pergunta não seja muito fácil. Mas o que você quer viver em Deus? O que você pretende viver na presença de Deus? Talvez você não saiba aonde Deus ele quer te levar. Porque Deus ele falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar para onde eu vou te mostrar ainda. E Abraão, na época era Abraão, ele saiu de onde ele estava. E ele não sabia onde Deus iria, queria levá-lo. E talvez você não saiba onde Deus ele quer te levar. Mas nós podemos definir aonde Deus, a gente pode falar para Deus, a gente pode desejar aquilo aonde Deus ele quer, onde nós queremos que Deus nos leve. E isso não é errado. Às vezes nós temos medo de falar: Senhor, eu quero chegar neste lugar. Porque a gente fica falando: ah, mas será que essa é a vontade de Deus? Ah, será que essa é o desejo de Deus para a minha vida? Será que desejando isso, eu não vou estar atrapalhando os planos de Deus para a minha vida? A vontade de Deus, ela nunca vai anular os seus sonhos. Nós precisamos sonhar. Se você tem um desejo no seu coração, você precisa expor isso, porque a Bíblia fala assim que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E nós podemos sim dizer: Senhor, eu quero chegar neste lugar. Senhor, eu quero viver essa situação na minha vida. Senhor, eu quero viver esta cura. Nós podemos. O Senhor, Ele nos chama nessa manhã. Filhos meus, venha até mim, apresenta as suas razões, os seus motivos. Coloque diante de mim os desejos do seu coração. Não tenha medo de mim. E nós vamos andando e caminhando. E às vezes parece que nós temos medo do Senhor. Onde você quer chegar? Onde nós queremos chegar na presença de Deus? O que nós queremos viver em Deus? Apresenta suas razões, sonhe, deseje algo, peça ao Senhor aquilo que você quer viver. Em Romanos, no capítulo 11, versículo 11, diz assim: uma vez mais pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão veio a salvação para os gentios, para provocar o ciúme em Israel. Contudo, se a transgressão deles constitui-se em riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que de alguma forma possa instigar ciúme entre os meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos, porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme, porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firmes na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Afinal de contas, se tu fosses cortado de uma oliveira brava por natureza, e de forma sobrenatural foste enxertado na videira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? o amor de Deus salvará Israel. Paulo está falando dos judeus e dos gentios, que muitos dos judeus eles rejeitaram a Cristo. Então eles foram cortados. E por causa disso, aí os gentios eles foram enxertados na videira. A videira é Cristo. E ele, o texto nos trata, nos fala de, nos chama de videira brava. E Cristo ele é a videira cultivada. Então ele fala que nós fomos enxertados na videira. E passamos a receber da mesma seiva, daquilo que flui da videira cultivada, daquilo que flui do corpo de Cristo. E nós somos enxertados. E ele estava assim: olha, vocês não devem se vangloriar e vocês não podem rejeitar os judeus, porque vocês precisam lembrar que vocês foram enxertados. E eles são natural, eles são os ramos naturais. Eles foram cortados por causa da sua desobediência. Mas se eles deixarem a desobediência, eles serão enxertados de novo. Porque Deus, ele não rejeita ninguém. O Senhor não rejeita ninguém. Nem judeu e nem gentil. Ele nunca rejeitou ninguém. Deus não é um Deus de rejeição. Deus, ele é um Deus de inclusão. Ele sempre vai nos incluir. Ora, ele chama nós de videira brava. Ele fala assim: ó, vocês foram enxertados de forma sobrenatural. Ou seja, não era natural que a gente fizesse parte do corpo de Cristo. Mas porque Deus, ele não rejeita ninguém, de uma forma sobrenatural, ele nos incluiu. Porque Deus não rejeita ninguém. Não existe preconceito no coração de Deus. O coração de Deus, ele não está dividido. Ele não ama mais um povo do que ama mais o outro. Ele não ama mais uma raça do que ama outra. Deus, ele ama todos por igual. Ele ama todos. Ele age de misericórdia igualmente para com todas as pessoas. Tudo aquilo que flui da oliveira cultivada de Cristo, todos os ramos enxertados nela têm acesso a isso. Então todos nós podemos acessar tudo aquilo que vem de Deus. Ele não revela algo para uma pessoa e não revela algo para outra. Ele revela tudo para todos. A Bíblia fala que Deus, ele colocou todo mundo debaixo da desobediência, para que todo mundo fosse tratado igual. Então Deus, ele não rejeita ninguém. Mas sabe que talvez nós temos um sentimento de rejeição. Nós nos sentimos rejeitados. Às vezes a gente observa e fala, poxa, parece que Deus, ele prevalece e ele me fugiu a palavra agora. Ele prefere, obrigado, ele prefere, ele dá preferência. O que seria eu sem ela? Ele dá preferência para algumas pessoas. Cara, parece que algumas pessoas são extremamente abençoadas. Mil na minha direita são abençoados, 10 mil à minha esquerda, mas só eu não sou atingido. A gente até brinca com a palavra. E às vezes o tempo vai passando e a gente vai vivendo sempre as mesmas coisas. E muitas vezes nós temos um sentimento de rejeição. Parece que Deus não está olhando para nós. E sabe que a rejeição, ela causa marcas profundas na vida de uma pessoa. Principalmente se essa rejeição, meu, é uma rejeição que começou lá na idade da infância, lá na infância. E muitas vezes, talvez, você foi marcado pela rejeição. Talvez de verdade, você viveu isso na sua vida. De alguma forma, você foi rejeitado por alguém. E isso trouxe uma marca sobre a sua vida. De alguma forma, talvez você foi rejeitado. Às vezes, foi rejeitado na escola. Olha, nós vemos aí, ó, o bullying, né? As pessoas falam muito do bullying. E a gente sabe que isso é uma rejeição, né? Então, hoje em dia a coisa está até mais feia, né? Mas na minha época, que eu era moleque, quem sofria bullying eram os gordinhos, né? Geralmente eram os gordinhos que sofriam bullying. Então eles... Eu me lembro que na escola sempre tinha aqueles que ficavam ali de canto, sozinhos. Por quê? Porque de alguma forma eles sofriam bullying por algum motivo. E eu me lembro até hoje que eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei disso. Minha mãe sempre me ensinou. Acho que foi algo que minha mãe me ensinou desde pequeno. A mim e aos meus irmãos. Então, quando eu defendi os caras que sofriam bullying. Então, eu não deixava os caras montar em cima, zoar. Eu me aproximava deles para fazer amizade. Falei assim, não, pô. Então, eu era solidário a essas pessoas. Mas a gente vê que é um tipo de rejeição. E talvez você hoje esteja aqui marcado por uma rejeição que você teve na infância, no seu grupo de amigos. Há pessoas que são marcadas porque sofreram rejeição familiar. De alguma forma, você foi rejeitado, você foi colocado de lado, você foi tratado de uma forma diferente. E isso trouxe em você uma rejeição. Mas eu quero dizer mais uma vez para você que o Senhor nunca te rejeitou. A verdade é que Jesus, ele te escolheu antes mesmo da sua existência. Antes que alguém viesse a rejeitar você, ele já tinha te escolhido. Ele já tinha feito uma opção por você. Ele já tinha te incluído, tinha enxertado na videira. Porque ele, se o mundo todo te rejeita, ele não te rejeita. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas o Senhor jamais esquecerá de você. Porque, apesar de ser uma coisa muito difícil, mas até que uma mãe pode até abandonar um filho, que hoje em dia não está tão difícil assim. Mas é uma coisa que você fala, cara, como é que pode uma mãe abandonar um filho, né? Eu não imagino, eu sou pai, eu não imagino isso nunca. Mas nem que isso aconteça, o Senhor, todavia, Ele não esquecerá, Ele não esqueceu de você, Ele não te abandonou, Ele não te rejeitou. Então, se existe alguma raiz de rejeição no seu coração, eu quero profetizar que você sairá daqui hoje curado pela presença de Deus. Se existe algum trauma no seu interior por causa de alguma rejeição, você vai ser curado hoje. Mas veja que o Senhor nos chama de oliveira brava. E você não pode nunca enxertar algo numa oliveira brava, porque ela vai rejeitar. E sabe que da mesma forma que nós somos rejeitados, talvez, muitas vezes, hoje também nós temos um coração que rejeita. Nós também rejeitamos as pessoas. E muito mais sério do que isso, nós rejeitamos ao Senhor. A Bíblia fala que os judeus, eles rejeitaram o Senhor. E hoje nós vivemos numa época da igreja em que a igreja, ela tem rejeitado a voz de Deus. Nós desejamos a presença de Deus, mas nós rejeitamos a sua voz. Por quê? Porque nós temos um coração propício a rejeitar. E nós rejeitamos as pessoas. Nós rejeitamos a voz de Deus falando conosco. Muitas vezes nós precisamos tomar algumas atitudes na nossa vida e a gente não toma porque nós não queremos dar ouvidos à voz do Senhor. Nós rejeitamos aquilo que Deus tem falado para nós. Nós temos uma natureza de rejeição. Você pode ver que nós selecionamos as pessoas que nós vamos nos relacionar. E muitas vezes isso acontece porque nós rejeitamos as pessoas. Nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós temos um coração que rejeita essas pessoas. E muitas vezes isso é fruto daquilo que nós vivemos na nossa vida, porque nós somos rejeitados. Nós somos colocados de lado. Então, da mesma forma que nós somos rejeitados, nós rejeitamos também. E veja, que nós não vivemos aquilo que nós sonhamos em Deus. porque nós rejeitamos aquilo que Deus fala para nós. Ora, se nós fomos enxertados na videira, e se nós estamos participando de tudo aquilo que flui da oliveira cultivada, da seiva, então, tudo aquilo que flui do reino de Deus, aqui tudo aquilo que flui do corpo de Cristo, precisa trazer uma transformação no meu interior, porque de oliveira brava eu vou passar a ser uma oliveira cultivada. Uma oliveira brava, ela vive sozinha. E uma oliveira cultivada, nós somos enxertados na oliveira, a gente vive com outros ramos. Nós vivemos em comunhão, nós vivemos em unidade com Jesus. Então tudo aquilo que flui dele vai passar por nós e precisa transformar o nosso interior. Porque Jesus, ele falou assim, olha, vocês foram enxertados na videira para que vocês possam dar frutos. Então, essa inserção nossa no corpo de Cristo vai produzir em nós alguma coisa. Nós vamos passar a dar frutos. Nós vamos passar a manifestar aquilo que faz parte do corpo de Cristo em nós. Mas se nós rejeitamos a seiva, aquilo que flui do corpo de Cristo, então sabe o que vai acontecer? Um dia nós seremos cortados. Porque o ramo que não produz fruto, ele será cortado. Ele será tirado. Mas olha, ele fala assim, olha, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que permanecem na desobediência. E quando ele fala severidade, ele não tá trazendo uma característica maldosa do coração de Deus. Ele está dizendo que ele está falando de um rigor. Porque um dia Jesus voltará, o joio vai ser separado do trigo. Um dia nós seremos julgados diante do Senhor. Nós vamos ter que dar conta daquilo que fazemos. Nós vamos ter que dar conta daquilo que falamos. Nós vamos ter que apresentar a Ele os nossos frutos. E neste dia haverá rigor sobre todas as pessoas. Aí não vai ter jeito assim, ó, falar, Senhor, desculpa aí, cara, eu vacilei, mas eu prometo que eu vou ser bonzinho. Não, cara, você teve até hoje. Agora é o dia do julgamento, você tem que apresentar, você tem que mostrar quem você é, quem que você foi. Não tem jeito, daqui pra frente agora é o julgamento. Aí você morre e fala assim, cara, vamos fazer aqui uma campanha para a salvação da alma. Cara, já era, morreu. Tudo que você precisa fazer, você tem que fazer em vida. Depois que você morrer, não tem como eu buscar para você a sua salvação. Então você percebe que Deus está falando de obediência. Aí ele fala, olha, e bondade para aqueles que permanecem em obediência. Então, se nós não quisermos mais rejeitar a Deus, rejeitar a voz de Deus. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós precisamos resgatar e restaurar a nossa obediência. Porque à medida em que nós buscamos ao Senhor, nós precisamos obedecê-lo cada vez mais. Por isso que eu falei, a gente busca a presença de Deus, mas a gente rejeita a voz do Senhor. Porque junto com a presença de Deus, existe a voz de Deus. É bom nós estarmos na presença de Deus, é bom nós sentirmos a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela traz junto consigo a voz do Senhor. E a voz de Deus vai sempre liberar algo sobre nós. Aí, eu preciso decidir se eu vou rejeitar aquilo ou não. Se eu vou rejeitar ou não. E é claro que nós rejeitamos a Deus. É óbvio que nós desobedecemos a Deus. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza de desobediência. Isso faz parte da natureza do homem, nós desobedecermos. Não é natural que nós façamos parte do corpo de Cristo, não é uma coisa natural. Tanto é que Jesus, ele precisou nos enxertar de forma sobrenatural. E nós precisamos dar uma resposta sobre isso. Dar uma resposta sobre aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Então eu preciso avaliar como eu estou vivendo a minha vida. As pessoas, elas vivem aquilo que elas bem entendem. Elas saem da igreja. Por quê? Porque elas não querem ouvir a voz de Deus. As pessoas, elas se divorciam. Por quê? Porque elas rejeitam o conselho de Deus. As famílias, elas estão se destruindo. Por quê? Porque eles não estão ouvindo a voz de Deus, estão rejeitando o conselho de Deus. Nós não conseguimos manter uma regularidade na presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos rejeitando aquilo que Deus está falando para nós. E muito do que nós estamos vivendo hoje é fruto da nossa rejeição. Daquilo que nós vamos rejeitando semana após semana. Da nossa desobediência que nós vamos tendo dia após dia. E sabe, essas coisas, elas estão nos excluindo da videira cultivada. Essas coisas, elas estão nos excluindo da presença de Deus. Se nós estamos nos distanciando de Deus, é por causa da nossa própria desobediência. Mas não é porque Deus, ele rejeita ninguém. Porque Deus fala assim, olha, se um judeu, ele voltar a me obedecer, você acha que eu não vou enxertar ele de novo? Deus, ele está de braços abertos. Deus, ele está esperando nós darmos os nossos passos de obediência. Porque ele quer nos incluir de novo na videira. Ele quer nos incluir de novo naquilo que ele quer fazer nesses dias. Deus, ele quer trazer de volta a igreja. Ele quer incluir ela nos planos de Deus, no reino. Ele está esperando que a gente dê um passo de obediência, porque ele fala, olha, se você me obedecer, eu vou enxertar você de novo. Cara, não importa o que, que você fez até hoje, não importa a vida que você viveu até hoje, para Deus ele não está sabendo, não está te julgando sobre isso. Ele está dizendo assim: olha, se você passar a me obedecer agora, eu vou te enxertar de novo. Então nós podemos deixar tudo para trás, nós podemos esquecer tudo que se passou até o dia de hoje e passar a ter uma vida de obediência ao Senhor. Porque Deus, ele tem algo a liberar sobre nós. Cara, você, existe algo na seiva de Deus que precisa passar no seu interior. Existe algo que a seiva de Cristo vai fazer você produzir lá na frente. Mas sabe será que nós podemos receber aquilo que Deus ele tem preparado para nós? Será que nós não vamos rejeitar aquilo que Deus tá nas mãos dele para liberar? Será que se Deus liberar sobre nós hoje, nós vamos rejeitar ou não? Por isso nós precisamos tirar esse espírito de rejeição de dentro de nós. Nós precisamos tirar do nosso coração a desobediência, a rejeição. Nós precisamos ter um coração voltado à obediência, para que a gente possa viver tudo aquilo que nós sonhamos em Deus, e para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E eu vou te falar uma coisa, que a sua vontade, o desejo do seu coração, também faz parte da vontade de Deus para a sua vida. Porque aqueles que são enxertados na videira, eles começam a ter os sonhos de Deus. Cara, começa a fluir sobre a sua vida, e aquilo que é o desejo do seu coração é o desejo do coração de Cristo. Se nós começarmos a obedecer a Deus de verdade, de uma forma mais intensa, você vai perceber que os seus sonhos mudarão, que você vai abrir mão de muitas coisas que você luta talvez há muitos anos. Mas não tem outro jeito, meu irmão. Se você quer, se você tem um sonho, uma vontade no seu coração, se você só vai viver ela na obediência, enxertado na videira, recebendo aquilo que flui do corpo de Cristo. Será que nós estamos recebendo aquilo que está fluindo do corpo de Cristo? O que flui de Jesus? O que flui dele? Amor, paz, misericórdia, compaixão. Nós precisamos ser cheios dessas coisas. Nós seremos cheios dessas coisas a partir do momento que nós começarmos a obedecer ao Senhor de verdade. Porque Deus, ele não rejeita ninguém. Deus, ele não rejeita ninguém. Talvez muitas pessoas se sentem inferiores às outras. Nós somos mestres em fazer comparações. Nós nos comparamos às outras pessoas. E achamos que sempre as outras pessoas são melhores do que nós em muitas coisas. E olhamos para as pessoas. Cara, a vida que Deus tem para você, ela tem para você. E nós fazemos comparações, olhamos para as outras pessoas e nos sentimos inferiores a elas. Cara, Deus não te rejeita. Deus não acha que as outras pessoas são melhores que você. A única diferença é que algumas pessoas, elas entenderam que elas precisam ser mais obedientes. E de verdade elas estão sendo mais obedientes. Elas não estão mais rejeitando aquilo que Deus tem falado para elas. E muitas das pessoas, elas estão na nossa frente, dando fruto, porque elas foram enxertadas na videira e elas aceitam tudo aquilo que vem do corpo de Cristo. Mas isso não significa que elas são melhores do que nós. Significa apenas que elas obedecem mais do que a nós. Nós podemos mudar isso hoje. Nós temos que passar a obedecer a Deus muito mais do que nós temos obedecido. Cada um de nós sabe onde está a nossa desobediência. Cada um de nós aqui sabe onde está a nossa rejeição, aonde nós temos rejeitado aquilo que Deus tem falado para nós. Cada um de nós sabe. O Espírito Santo, ele traz clareza para nós. Você sabe aonde você tem desobedecido. E está na hora de nós deixarmos de ser uma videira brava. Está na hora de nós começarmos a rejeitar a condição natural de homem natural que nós temos. Está na hora de nós começarmos a rejeitar o pecado que opera em nós. Está na hora de nós começarmos a rejeitar os pensamentos que passam na nossa mente. Está na hora de nós começarmos a rejeitar as nossas próprias vontades, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, os desejos da nossa carne, do nosso coração. Está na hora de nós começarmos a rejeitar essas coisas. Você sabe o que você precisa rejeitar. Você sabe. Eu sei. E dia após dia nós somos desafiados. Dia após dia aparece diante de nós aquilo que nós precisamos rejeitar. Às vezes a gente precisa rejeitar um programa de televisão. Às vezes a gente precisa rejeitar um momento de lazer. Por quê? Porque eu preciso decidir se hoje eu vou obedecer mais a Deus do que ontem. E quanto mais eu obedecer a Deus, mais natural da videira cultivada eu serei. Até que um dia as pessoas olhem para mim e jamais elas vão dizer que eu era uma videira brava. Eu posso ficar nervoso em alguns momentos, mas não quero ser uma videira brava. Por quê? Porque precisa ser natural. Eu preciso me transformar, me unir a Cristo. E aquilo que tem nele, tem em mim. Aquilo que flui dele, flui em mim. Por quê? Porque a minha raiz é o Senhor. A minha raiz é Cristo. Esse é o meu sistema de raízes. O Senhor Jesus. A videira cultivada. Você percebe que quando a videira brava, ela tem os seus próprios sistemas de raízes. E sabe, quando nós somos enxertados na videira, nós tratamos a nossa desobediência pela raiz. Está na hora de nós começarmos a ir mais fundo na origem do pecado que cometemos. Porque nós precisamos ser tirados desta terra. E as nossas raízes precisam morrer. Você percebe a raiz, a planta, ela foi tirada da terra. E ela foi enxertada na videira. Então ela não tem mais raiz. A raiz dela passou a ser a raiz da videira cultivada. Então nós vamos eliminar de nós as nossas raízes. E é isso que a obediência faz conosco. Você pode ver que obedecer à palavra de Deus muitas vezes vai entrar em conflito com as suas verdades. Muitas vezes vai entrar em conflito com aquilo que você pensa. Vai entrar em conflito com aquilo que você acredita. Vai entrar em conflito com muitas coisas enraizadas dentro de você. Sabe? Às vezes obedecer até um certo nível é fácil. Mas chega um momento em que nós começamos a rejeitar. Porque à medida que nós vamos obedecendo a Deus, nós vamos sendo arrancados dessa terra. Nós vamos sendo arrancados. E uma coisa é clara para mim, que nós estamos enraizados nessa terra. Nós temos raízes aqui. E é isso que nós precisamos tirar da nossa vida, todas as raízes que nós temos nessa terra. Você está disposto? Você está disposto? Será que é isso que você quer, imaginava em viver em Deus? Será que quando eu perguntei para você, olha, o que você deseja viver em Deus? Será que é isso que você imaginava? Por isso que eu falei, às vezes é uma pergunta simples, mas a resposta às vezes é muito complicada. Será que é isso que você almejava viver na sua vida? Na presença de Deus? Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu irmão, fecha os seus olhos. Eu queria que você pensasse. Sobre isso. Eu queria que você refletisse aquilo que você tem rejeitado, quais têm sido as suas desobediências. O amor de Deus salvará Israel. A nossa salvação está no amor de Cristo. Nós vamos encontrar o amor de Deus. Nós vamos tocar no amor de Deus. Quando nós obedecermos ao Senhor, quanto mais nós obedecemos, mais nós conseguimos entender o amor dele por nós. Talvez seja difícil para nós obedecer ao Senhor em algumas coisas. Talvez por causa disso a gente se sente rejeitado. Talvez você se sinta rejeitado. E às vezes você fala: ah, eu não consigo obedecer, então Deus, eu acho que Ele não me ama. Talvez isso possa ser um peso para você. O diabo quer marcar a sua vida através da desobediência. Mas, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: que Deus, Ele te ama. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama. Ele ama a sua vida. O fato de você obedecer ou não a Deus, isso não muda o amor de Deus para com você. Isso não muda, Ele te ama. Ele trouxe você nessa manhã para liberar o amor dEle sobre você. Que você seja tomado agora pelo amor de Deus na sua vida. Que você seja cheio, seja tocado agora pelo amor de Deus na sua vida. Se existe alguma coisa, alguma desobediência sobre você, meu irmão, comece a abrir a sua boca e confesse ao Senhor. Confesse, porque Ele está aqui para te perdoar. O Senhor não trouxe você aqui para te julgar. Ele não trouxe você aqui para trazer uma condenação sobre você. Não, o Senhor, Ele está te trazendo essa palavra porque Ele quer colocar você na videira. Ele quer acrescentar você. Ele está te chamando para perto, para próximo. Porque o Senhor quer mudar e transformar a nossa vida. Ele quer transformar a sua vida. Por isso, em nome de Jesus, recebe o perdão de Deus no seu coração. Seja perdoado nessa manhã. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Onde está o acusador? Onde está o seu acusador? Porque Jesus Cristo, Ele morreu lá na cruz do Calvário. E Ele perdoou os nossos pecados. E Ele limpou os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a sua dívida. E Ele te pega pelas mãos. E Ele te introduz na videira. Ele te coloca enxertado no corpo de Cristo. Por isso não há mais condenação sobre a sua vida. Sinta-se perdoado nessa manhã. Sinta-se amado, amado pelo Senhor. Ele trouxe você aqui para te amar. Ele trouxe você aqui para te amar. Recebe o amor do Senhor sobre a sua vida. Se existir algum pensamento contrário a essa verdade, em nome de Jesus Cristo, está denunciado nessa manhã. Seja curado. Seja curado. Se você foi marcado pela rejeição, se você foi marcado pela rejeição na sua vida, se você foi marcado, se existe marca do seu passado, meu irmão, seja curado, recebe a cura, recebe a cura. Recebe a cura do Senhor. Recebe a cura do Senhor. De toda marca do seu passado. De toda palavra maldita sobre você. Seja curado nesta manhã. Seja curado. Eu sinto que o Senhor está te curando. Que o Senhor está nos curando nesta manhã. De palavras que foram lançadas sobre nós. Isso trouxe uma marca na sua vida. Isso trouxe um padrão de pensamento sobre você. E isso trouxe um peso sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo a cura do Senhor sobre você. Recebe a cura. Recebe o perdão do Senhor. Recebe o perdão. Xiranalaba soriandere banae. Xiranalaba soriandalaba soriandalaba. Xiranalaba soriandere beriandalaba banae. Senhor, te coloca em liberdade. Em liberdade. Liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Para você ser livre. Livre, livre, livre, livre. Você é livre. Xirana laba banae, alabra soriana laba labas. Xirana laba banae. tempo de nós nos conectarmos na videira novamente. Precisamos nos conectar ao Senhor. Precisamos mergulhar na obediência. São passos de obediência, passos todo dia eu obedeço um pouco mais. Todo dia eu aceito um pouco mais aquilo que o Senhor tem falado para mim. Todos os dias eu recebo algo novo dos céus, porque o Senhor tem liberado sobre nós a sua palavra, a sua vontade, a sua verdade estão expostas sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Nós queremos, Pai, nós queremos estar cada vez mais conectados com o Senhor, inseridos na videira, inseridos, enxertados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a nós mergulharmos em obediência. Nos ajuda, nos mostra onde nós temos desobedecido, Senhor. Nos mostra todos os dias, Pai. Nos ajuda a nós caminharmos na sua presença, em obediência. Em nome de Jesus. Em nome